Como ser uma pessoa formidável? Número 1. Dias de anos. Anos com O e não com U. Porque não há necessidade de começar isto com bandalheira. E há por aí muita gente com a cabeça cheia de maldade. Vocês sabem quem são. A verdade é que todos temos um. E se tivermos sorte, vamos ter gente a dedicar-lhe atenção e a querer participar ativamente para o preencher e para o tornar muito feliz. Por incrível que pareça, continuo a falar de anos com O e não com U. Desde a infância, que nos dizem que a repetição no calendário do dia em que nascemos é uma ocasião especial, mesmo que aconteça todos os anos de forma perfeitamente previsível. E lá vamos aceitando que sim e cumprimos o nosso papel. Mais complicado é o papel de participante em festejos de aniversário alheios. Para começar, há as palavras. O que se diz? Parabéns, chega? Muitos parabéns, será melhor? Há quem goste de ser espirituoso e faça referências bem-humoradas à idade e à proximidade da velhice ou da morte. E acho que é este o caminho. Porque não faz sentido comemorar a passagem dos anos se não sublinharmos o que realmente importa, a perda de mais um ano de vida. Mas é preciso ser sério. Nada de, então pá, mais um passo para a cova, hein? Hehehehe, não. Estamos a falar da morte de um amigo, não é motivo para brincadeiras. Em alternativa, proponho que se congratule o feliz aniversariante com: desejo que aproveites bem o próximo ano da tua caminhada segura e inadiável para o fim eterno. Não te trouxe prenda nenhuma, e podes censurar-me por isso, mas pensa que quando fores um cadáver em putrefação, isso não te chateará nada. As prendas são outra questão. Os bons amigos conhecem os nossos gostos e sabem oferecer-nos coisas que nos darão prazer, certo? Um verdadeiro amigo conhece os nossos gostos e oferece-nos qualquer coisa completamente antagónica para nos alargar os horizontes. Alguém gosta de carros? Ofereça-se-lhe um ramo de flores. Um amigo tem uma paixão pela fotografia? Uma raquete de ténis é a prenda ideal. Amigo apaixonado por cães? Bel-bels? Um trem de cozinha. Amiga apreciadora de literatura de qualidade? O último do Miguel Sousa Tavares e já está. A propósito de coisas intragáveis, o tradicional bolo amarelo com recheio de muco amarelo e revestido com uma carapaça pegajosa de nhanha amarela, epá, já chateia. Mais vale espetar um par de velas numa travessa de cozido. Até porque nada diz estimo-te muito como uma rodela de farinheira.